Nesta última história de vida do ano, um texto que fala das alegrias de circunstância do Natal. É um Natal em África, onde um velho brinquedo faz as vezes do consumo de novidades do nosso tempo. Um tempo que, como diz na história, tiraniza e ironiza. A história chama-se Conto de Natal. Lembro-me do João. Foi há muitos, muitos anos, junto à minha árvore de Natal, em África. Os seus olhos pequenos, mas cheios de brilho, mostravam-se estarrecidos pelo contínuo pescar de tantos sonhos à sua frente. O João não tinha árvore de Natal e a sua cultura não usava muito este tipo de símbolos que facilitam as alegrias de circunstância. Apenas estava ali, na sala junto a mim, porque eu o tinha convidado a ver o amontoado de prendas que todos iríamos distribuir à noite em casa, uns pelos outros. Com um gesto recolhido, mas transparente, tirou do bolso um pequeno carro da Dinky Toys. Quem do meu tempo não se lembra tanto deles? Já velho, de eixos tortos, e ofereceu-me para eu fazer juntar às várias prendas que ali faziam a nossa alegria. Reconheci o carro. Tinha-lhe-o oferecido há muito tempo, não o querendo já. Não sabia dar-lhe mais nada. Com gestos recolhidos ou não, e sobretudo transparentes. Tantos anos depois, tenho conseguido melhorar em mim os gestos, as palavras, tudo o que foi crescendo comigo e envelhecendo, em poucas transparências. Mas não o faço ainda como o João. O tempo tiraniza, ironiza, tira, dá também. Nunca mais esqueci o João. Edgar Pereira, Lisboa. A história de vida de hoje era do nosso convidado, o professor Dr. Edgar Pereira, psicólogo clínico, que trabalha há cerca de 30 anos com pessoas autistas. E pronto, nós queremos aproveitar para desejar bom ano às pessoas, tanto as que nos escrevem como as que nos ouvem. E continuem a mandar histórias, que nós estamos sempre por aqui. A história de vida, não se esqueça, pode enviar-nos a sua história por e-mail para historiadevida@rdp.pt ou para Produções Fictícias, Travessa da Fábrica dos Pentes, 27 Restechão, 1250-105, Lisboa. Lembramos que isto não é um concurso literário, estamos à procura de histórias da sua vida e pedimos que as escrevam de forma curta e concisa. E para finalizar, bom ano.